Fecheiro 5, capítulo 10. Durante a meia hora que estive naquele espaço, deu-se um choque caótico entre passado e presente. Os sapatos desenhados por Lila, a sua fotografia vestida de noiva, a noite da inauguração e do aborto, ela própria, que por interesses pessoais transformara a loja numa sala de estar e numa alcova. E os enredos do presente, já passados os 30 anos, as nossas histórias tão diferentes, as palavras reveladas e as secretas. Mostrei-me desenvolta, assumi um tom alegre, troquei beijos, abraços e algumas palavras com Gennaro, que se transformara num rapazinho de 12 anos, com excesso de peso, uma tira escura de penugem sobre o lábio superior. As feições tão idênticas às de Stefano, adolescente, que até parecia que Lila, ao concebê-lo, se retirara a si própria por completo. Senti-me no dever de ser igualmente afetuosa com os filhos de Marisa e com ela própria, que, contente com as minhas atenções, começou a dizer frases alusivas, frases de quem sabia a volta que a minha vida estava a dar. Disse: "Agora que virás mais vezes a Nápoles, aparece, por favor. Sabemos que vocês têm muito que fazer, que são pessoas estudiosas e nós não, mas têm de arranjar um bocadinho de tempo." Estava ao lado do marido e a segurar os filhos, prontos para correr lá para fora. Procurei-lhe inutilmente no rosto vestígios dos laços de sangue com Nino, mas não tinha nada do irmão nem da mãe. Agora que se tornara um pouco mais pesada, parecia-se mais com Donato, também herdara dele a lábia fingida com que tentava dar-me a impressão de que tinha uma bela família e uma vida boa. E Afonso, para lhe dar razão, fazia que sim com a cabeça e sorria-me em silêncio, com os dentes muito brancos. Como me desorientou o seu aspecto! Estava elegantíssimo, o cabelo negro muito comprido, atado num rabo de cavalo, realçava a beleza das feições, mas tinha qualquer coisa nos gestos, na cara, que não consegui perceber, algo de inesperado que me inquietou. Era o único ali presente, além de mim e de Nino, que fizera estudos de rico. Estudos que, pareceu-me, em vez de se desvanecerem com o tempo, lhe haviam penetrado ainda mais no corpo flexível, nos traços finos do rosto. Como era belo, como era educado. Marisa quisera tê-lo a todo custo, apesar dele lhe fugir. E agora ali estavam, ela que ao envelhecer adquiria feições masculinas, ele que combatia a virilidade, efeminando-se cada vez mais, e os dois filhos de ambos, que se dizia que eram filhos de Michele Solara. Sim, sussurrou Alfonso, associando-se ao convite da mulher. Se alguma vez vierem jantar à nossa casa, ficaremos muito contentes. E Marisa: "Quando escreves um novo livro, Lenu, estamos à espera. Mas tens de te atualizar. Parecias porca e afinal não o eras o suficiente. Já viste as coisas pornográficas que se escrevem hoje?" Todos os presentes, embora não mostrassem a menor simpatia por Nino, não fizeram menção de me criticar por aquela minha viragem sentimental, nem sequer com um olhar, com um sorrisinho. Pelo contrário, enquanto dava a minha volta de abraços e conversa, procuraram fazer-me sentir o seu afeto e o seu apreço. Enzo abraçou-me, pondo no abraço a sua força sincera, e apesar de apenas sorrir, sem uma palavra, pareceu-me que dizia: "Gosto de ti, independentemente daquilo que decidas fazer." Carmen, por sua vez, puxou-me quase de imediato para um canto. Estava muito nervosa, não parava de olhar para o relógio e falou-me sem parar do irmão, como se faz com uma autoridade boa que tudo sabe, tudo pode, e nenhum passo falso é capaz de lhe ofuscar a aura. Nada disse a respeito dos filhos, do marido, da sua vida privada ou da minha. Compreendi que tomara sobre si todo o peso da fama de terrorista que Pascoal é adquirira, mas só para lhe mudar o cariz. Nos poucos minutos que falámos, não se limitou a dizer que o irmão era perseguido injustamente. Quis também reafirmar a sua coragem e bondade. Tinha os olhos inflamados pela determinação de estar sempre e incondicionalmente do seu lado. Disse que precisava de saber onde me encontrar. Quis o meu número de telefone e o meu endereço. Tu és uma pessoa importante, Lenu, sussurrou-me. Tu conheces pessoas que, se não me matarem, o Pasquale o podem ajudar. Depois fez sinal a António, que estava sozinho, a poucos passos de Enzo. Vem cá, disse-lhe em surdina. Diz-lhe tu também. E António aproximou-se de cabeça baixa. Falou-me com palavras tímidas, cujo sentido era: sei que o Pasquale confia em ti. Foi a tua casa antes de tomar a decisão que tomou. Por isso, se voltares a vê-lo, avisa-o de que deve desaparecer. Em Itália não pode voltar a ser visto. Porque, como eu também já disse à Carmen, o problema não são os Carabinieri, o problema são os Solara. Estão convencidos de que foi ele que matou a senhora Manuela. E se o encontram? Agora, amanhã, daqui a anos, eu não o posso ajudar. Carmen, enquanto ele fazia aquele discurso em tom grave, metia-se constantemente para me perguntar: percebeste, Lenu? Vigiando-me com o olhar cheio de ansiedade. Finalmente abraçou-me, beijou-me, murmurou: tu e Alina são minhas irmãs. E retirou-se com Enzo. Tinham que fazer. Assim fiquei sozinha com António. Pareceu-me que tinha na minha frente duas pessoas no mesmo corpo, e no entanto bem distintas. Era o rapaz que em tempos passados me abraçara nos paúis, que me idolatrara e cujo odor intenso me ficara na memória como um desejo, nunca na realidade satisfeito. E era o homem de agora, sem um fio de gordura no corpo, feito de ossos grandes e pele esticada, desde o rosto duro e sem olhar até aos pés, metidos nos sapatos enormes. Disse-lhe, embaraçada, que não conhecia ninguém que pudesse ajudar Pasquale, que Carmen me subestimava. Mas não tardei a perceber que, se a irmã de Pasquale tinha uma ideia exagerada do meu prestígio, ele tinha ainda mais exagerada. António murmurou que eu era modesta, como de costume, que lera o meu livro, nada menos do que em alemão, que eu era conhecida em todo o mundo. Apesar de ter vivido muito tempo no estrangeiro, vendo e fazendo seguramente coisas más por conta dos Solara, continuava a ser um tipo do bairro. E continuava a imaginar, ou talvez que fingisse, quem sabe, para me agradar, que eu tinha poder, o poder das pessoas honestas, porque tinha uma licenciatura, falava em italiano, escrevia livros, disse-lhe a rir. Aquele livro foste tu o único que o comprou na Alemanha. E perguntei-lhe pela mulher, pelos filhos. Respondeu com monossílabos, mas entretanto levou-me lá para fora, para a praça. Ali disse com delicadeza: agora tens de reconhecer que eu tinha razão. Em quê? Era ele que tu querias, e a mim só dizias mentiras. Era uma miúda. Não, eras crescida. E eras mais inteligente do que eu. Não sabes o mal que me fizeste por me deixares acreditar que era maluco. Para com isso. Calou-se e eu recuei até à loja. Ele seguiu-me, apanhou-me à porta. Durante segundos, olhou fixamente para Nino, que se sentara a um canto. Murmurou: se ele também te fizer mal, diz-me. Ri-me, com certeza. Não te rias, falei com a Lina. Ela conhece-o bem. Diz que tu não te deves fiar. Nós respeitamos-te. Ele não. Lila. Agora usava António. Fazia dele seu mensageiro de possíveis desventuras. Onde fora ela parar? Vi que se encontrava à parte a brincar com os filhos de Marisa. Mas na realidade vigiava cada um de nós com os olhos em fenda. E controlava todos à sua maneira habitual. Carmen, Alfonso, Marisa, Enzo, António, o seu filho e os filhos dos outros. E talvez até os donos daquela loja. Voltei a dizer a mim mesma que ela nunca mais exerceria qualquer autoridade sobre mim. Que essa longa fase terminara. Despedi-me dela. Abraçou-me outra vez com força, como se quisesse puxar-me para dentro de si. Enquanto me despedia de todos, um por um, Alfonso intrigou-me de novo. Mas desta vez percebi o que é que me perturbara logo ao primeiro olhar. O pouco que o caracterizava como filho de Dom Aquila e de Maria, como irmão de Stefano e de Pinuccia, desaparecera-lhe da cara. Agora, misteriosamente, com aqueles cabelos compridos apanhados em rabo de cavalo, parecia-se com Lila. Capítulo 11. Regressei a Florença, falei com Pietro sobre a nossa separação. Discutimos fortemente, enquanto Adele tentava proteger as meninas e talvez ela própria, fechando-se com elas no quarto. A certa altura demos-nos conta, não de que estávamos a exagerar, mas que a presença das nossas filhas não nos permitia exagerar como sentíamos que era urgente fazer. Então saímos e continuámos a pegar-nos na rua. Quando Pietro foi, não sei para onde, estava furiosa. Não queria vê-lo nem ouvi-lo mais. Voltei para casa. As meninas estavam a dormir. Encontrei a Adele sentada na cozinha a ler. Disse-lhe: já viste como ele me trata? E tu? Eu? Sim, tu. Já viste como o tratas a ele? Como o trataste? Virei-lhe as costas e fechei-me no quarto, batendo com a porta. O desprezo que pusera naquelas palavras surpreendera-me, magoara-me. Era a primeira vez que se revoltava contra mim, de modo tão explícito. No dia seguinte parti para França, carregada de sentimentos de culpa por causa do pranto das minhas filhas e de livros para estudar na viagem. Mas quanto mais me concentrava na leitura, mais as páginas se misturavam com Nino, com Pietro, com as minhas filhas, com a apologia de Pasquale feita pela irmã, com as palavras de António, com a mutação de Alfonso. Cheguei a Paris depois de uma viagem extenuante de comboio e mais confusa do que nunca. Mas ainda na estação, quando reconheci no cais a mais nova das duas mulheres da editora, alegrei-me. Reencontrei o prazer de me expandir que saboreara com Nino em Montpellier. Porém, desta vez não houve hotéis e aulas monumentais. Tudo se revelou mais pobre. As duas senhoras levaram-me em viagem por grandes cidades e pequenos centros. Cada dia uma viagem, cada noite um debate em livrarias e até em apartamentos particulares. No que respeita a refeições e a dormidas, cozinha doméstica, uma caminha e por vezes um sofá. Cansei-me muito, deixei de cuidar do meu aspecto, emagreci. No entanto, agradei às minhas editoras e ao público que encontrava noite após noite. Deslocando-me para aqui e para ali, discutindo com este e com aquele numa língua não minha, mas que depressa aprendi a dominar, redescobri pouco a pouco uma aptidão de que já dera provas anos antes, com o meu livro anterior. Espontaneamente, transformava pequenos eventos privados em reflexão pública. Todas as noites improvisei com sucesso, partindo da minha experiência. Falei do mundo de que provinha, da miséria e da degradação, das fúrias masculinas e também femininas, de Carmen, da sua ligação ao irmão, do seu modo de justificar ações violentas que de certeza nunca praticaria. Contei que observara na minha mãe e nas outras mulheres, desde miúda, os aspectos mais humilhantes da vida familiar, da maternidade, da sujeição aos homens. Falei de como, por amor a um homem, podemos ser levadas a manchar-nos de todas as infâmias possíveis perante as outras mulheres, perante os filhos. Falei da relação difícil com os grupos feministas de Florença e de Milão. E, ao fazê-lo, uma experiência que subvalorizara tornou-se inesperadamente importante. Descobri, em público, o que tinha aprendido por assistir àquele esforço doloroso de sondagem. Contei que procurara sempre, para me impor, ser homem na inteligência. Eu sempre me senti inventada pelos homens, colonizada pela sua imaginação. Era o meu exórdio todas as noites. E contei que vira recentemente um amigo meu de infância esforçar-se de todas as maneiras para se subverter, extraindo de si uma mulher. Recorria muitas vezes àquela meia hora passada na loja do Solara, mas só dei por isso bastante tarde, talvez porque nunca me veio à ideia Lila. Não sei por que motivo não falei vez nenhuma da nossa amizade. Provavelmente pareceu-me que, embora tivesse sido Lila que me arrastou para o mar agitado dos desejos dela e dos amigos da nossa infância, não teve a capacidade de decifrar aquilo que pusera diante dos meus olhos. Via, por exemplo, aquilo que, num abrir e fechar de olhos, eu vira em Alfonso? Racionava sobre isso? Não me parecia. Enterrara-se no lodaçal do bairro? Contentara-se com isso. Eu, pelo contrário, naqueles dias franceses, senti-me no centro do caos e, no entanto, dotada de instrumentos para descobrir as suas leis. Esta convicção, consolidada pelo pequeno sucesso do meu livrinho, ajudou-me a estar um pouco menos ansiosa em relação ao futuro. Como se, de facto, tudo aquilo que eu era capaz de fazer, bater certo, com palavras escritas e faladas, estivesse destinado a também bater certo na vida real. Pois bem, dizia para comigo, sucumbe o casal, sucumbe a família, sucumbem todas as prisões culturais, sucumbe qualquer possível ajuste social-democrata. E, no entanto, todas as coisas tentam tomar violentamente uma outra forma, até agora impensada. Eu e Nino, a soma dos meus filhos e dos dele, a hegemonia da classe operária, o socialismo e o comunismo, e principalmente o sujeito imprevisto, a mulher, eu. Andei de um lado para o outro, reconhecendo-me, noite após noite, numa ideia sugestiva de desestruturação generalizada e, simultaneamente, de nova composição. Entretanto, sempre um pouco ofegante, telefonava a Adele, falava com as meninas, que me respondiam com monossílabos, ou perguntavam como uma cantilena, quando voltas? Antes do Natal tentei despedir-me das minhas editoras, mas elas agora estavam muito preocupadas com o meu destino, não queriam deixar-me partir. Tinham lido o meu primeiro livro, queriam publicá-lo de novo, e com esse objetivo levaram-me à redação da editora francesa, que anos antes o publicara sem sucesso. Timidamente travei discussões e fiz tentativas, apoiada pelas duas senhoras, que ao contrário de mim eram muito combativas, sabiam bajular e ameaçar. Por fim, em parte graças à mediação da editora de Milão, chegou-se a um acordo. O meu texto veria mais uma vez a luz do dia, no decorrer do ano seguinte, com a chancela das minhas editoras. Anunciei-o a Nino por telefone. Ele mostrou-se entusiasmado. Mas depois, frase após frase, manifestou o seu descontentamento. Se calhar já não precisas de mim, disse. Estás a brincar? Estou ansiosa por te abraçar. Estás tão tomada pelas tuas coisas que já não há sequer um cantinho para mim. Enganas-te? Foi graças a ti que escrevi este livro. Parece-me ter ainda tudo claro na mente. Então encontramo-nos em Nápoles, ou mesmo em Roma, agora, antes do Natal. Mas já não era possível encontrarmo-nos. As questões editoriais tinham-me tomado tempo. Tinha de voltar para junto das minhas filhas. Todavia não consegui resistir. Decidimos encontrar-nos em Roma, pelo menos por umas horas. Fiz a viagem no beliche da carruagem. Cheguei à capital esgotada, na manhã de 23 de dezembro. Passei horas inúteis na estação. Nino não aparecia. Estava preocupada. Sentia-me desolada. Estava para apanhar um comboio para Florença, quando ele apareceu todo suado, apesar do frio. Tivera mil dificuldades. Viera de automóvel, de comboio, nunca teria conseguido. Comemos qualquer coisa à pressa. Fomos para um hotel na Via Nazionale, a poucos passos da estação. Fechámo-nos no quarto. Queria seguir viagem nessa tarde, mas não fui capaz de o deixar. Adiei a viagem para o dia seguinte. Acordámos felizes por termos dormido juntos. Ai, era tão bom estender um pé e descobrir, após a inconsciência do sono, que ele se encontrava ali na cama, ao meu lado. Era véspera de Natal. Saímos para comprar prendas. A minha partida foi sendo protelada de hora em hora. E a dele igualmente. Só ao fim da tarde consegui ir com as bagagens até ao carro dele. Não era capaz de o deixar. Por fim pôs o carro em movimento. Arrancou. O automóvel desapareceu no trânsito. Arrastei-me a custo da Piazza della Repubblica até à estação. Mas atrasaram-me muito. Perdi o comboio por poucos minutos. Fiquei desesperada. Ia chegar a Florença em plena noite. Mas acontecerá assim. Resignei-me a telefonar para casa. Pietro atendeu. Onde estás? Em Roma. O comboio está parado aqui na estação e não sei quando segue viagem. Ah, estes serviços ferroviários. Digo às meninas que não estarás cá para a ceia? Sim, se calhar não chego a tempo. Desatou a rir. Desligou. Viajei num comboio completamente vazio, gelado. Nem sequer o revisor apareceu. Senti-me como se tivesse perdido tudo e estivesse a dirigir-me para o nada, prisioneira de uma desolação que acentuava o sentimento de culpa. Cheguei a Florença a altas horas da noite. Não encontrei um táxi. Tive de arrastar as malas ao frio pelas ruas vazias. Até o toque dos sinos natalícios se perdera na noite, havia muito tempo. Procurei as chaves para entrar em casa. O apartamento estava às escuras e num silêncio angustiante. Percorri os quartos. Não havia sinal das meninas nem de Adele. Cansada, assustada, mas também exasperada, procurei ao menos um bilhete que me dissesse para onde elas tinham ido. Nada. A casa estava em perfeita ordem. Capítulo 12. Tive maus pensamentos. Talvez Dedé ou Elsa ou ambas se tivessem sentido mal. E Pietro e a mãe as tivessem levado ao hospital. Ou então era o meu marido que tinha ido parar ao hospital por ter cometido alguma loucura. E a Adele estava com ele juntamente com as meninas. Dei voltas pela casa devorada pela ansiedade. Não sabia o que fazer. A certa altura pensei que, se tivesse acontecido alguma coisa, era provável que a minha sogra tivesse avisado Maria Rosa. E apesar de serem 3 da manhã, resolvi telefonar. A minha cunhada atendeu passado um bocado. Foi difícil arrancá-la do sono. Mas por fim soube por ela que Adele decidira levar as meninas para Génova. Tinham ido 2 dias antes, para permitir que eu e Pietro enfrentássemos a nossa situação em liberdade e que Dedé e Elsa tivessem umas férias natalícias num clima sereno. A notícia, por um lado, tranquilizou-me. Por outro, fez-me enfurecer. Pietro mentira-me. Quando lhe telefonara, ele já sabia que não havia ceia nenhuma, que as meninas não me esperavam, que tinham ido para fora com a avó. E Adele, como é que se permitira levar dali as minhas filhas? Desabafei com Maria Rosa por telefone. Ela ouviu-me em silêncio. Perguntei, estou a estragar tudo. Mereço o que me está a acontecer? Ela falou em tom sério, mas foi animadora. Disse que eu tinha o direito de ter a minha vida e o dever de continuar a estudar e a escrever. Depois ofereceu-se para me receber com as meninas, sempre que me encontrassem dificuldades. As suas palavras acalmaram-me. No entanto, não consegui dormir. Remoí no peito angústias, raivas, o desejo de Nino, o descontentamento porque ele, de qualquer modo, passaria as festas em família com Albertino. E eu estava reduzida a ser uma mulher só, sem afetos, numa casa vazia. Às 9 da manhã ouvi a porta da casa abrir-se. Era Pietro. Ataquei-o imediatamente. Gritei-lhe. Porquê é que entregaste as meninas à tua mãe sem a minha autorização? Vinha desgrenhado, a barba crescida. Tresandava a vinho, mas não parecia embriagado. Deixou-me berrar sem reagir. Limitou-se a repetir várias vezes e num tom deprimido. Eu tenho que fazer, não posso olhar por elas. E tu tens o teu amante, não tens tempo para elas. Obriguei-o a sentar-se na cozinha. Tentei acalmar-me. Disse, temos de chegar a um acordo. Explica-te, que tipo de acordo? As meninas ficarão a viver comigo. E tu irás vê-las ao fim de semana. Ao fim de semana onde? Em minha casa. E onde é a tua casa? Não sei. Depois decido. Aqui, em Milão, em Nápoles. Bastou aquela palavra. Nápoles. Assim que eu ouvi, levantou-se um salto. Regalou os olhos. Abriu a boca como se me fosse morder. Levantou o punho com uma careta tão feroz que me assustei. Foi um instante eterno. A torneira pingava. O frigorífico roncava. Alguém ria no pátio. Pietro era corpulento. Tinha os nós dos dedos grandes e brancos. Já me bateram uma vez. Sabia que agora me agrediria com tanta violência que me mataria imediatamente. Levantei os braços de chofre para me proteger. Mas ele mudou de ideias bruscamente. Virou-se e bateu uma, duas, três vezes no móvel de metal onde eu guardava as vassouras. Teria continuado se eu não me tivesse agarrado ao seu braço a gritar: para, chega, magoas-te. O resultado daquela raiva dele foi que aquilo que eu receara ao chegar a casa aconteceu a sério. Fomos parar ao hospital. Puseram-lhe gesso e ao voltar para casa até parecia alegre. Lembrei-me de que era Natal, fiz qualquer coisa para comer. Sentámo-nos à mesa e ele, sem mais nem menos, disse: ontem telefonei à tua mãe. Estremeci. Como é que isso te veio à cabeça? Então, alguém tinha de a informar. Contei-lhe aquilo que me fizeste. Competia-me a mim falar com ela. Porquê? Para lhe dizeres mentiras, como fizeste comigo? Fiquei de novo agitada, mas tentei conter-me. Receava que ele começasse outra vez a partir os ossos, para evitar partirmos a mim. Mas vi que sorria calmo, olhando para o braço engessado. Assim não posso guiar, resmungou. Onde tens de ir? À estação. Fiquei a saber que a minha mãe se metera no comboio no dia de Natal, o dia em que ela assumia ao máximo o seu papel doméstico, o máximo das obrigações, e estava quase a chegar.